Tráfego solar não é muito. Ondinho Azuba 796. Ciente da informação Juliette. Autorização para João Pessoa nível 170. Bom dia Azul, prepara para sair da Conde agora, um minuto cópia. Preparando a sair da Conde, guarda para a Conde, o Azul 274. Azul 2783, chama o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Recife 1260, 1288 para o 2783, obrigado e tenha um bom trabalho. Atualmente. Papa Romeo, Mike Eco Juliette, você tá? Ajuste de altímetro 9020, reporte no ponto sério da Romeo. Só confirme, já voado em nível rota anteriormente em condições de joias? Gente, obrigado pela informação. Papatango Lima Quilo Bravo, chame táxi. Afirmo será condenado em ponto do Salvador, só confirma a informação, já voado a nível rota anteriormente nessa rota? Quilo Bravo, já voado. Gente, obrigado pela informação. Padão Lima Quilo Bravo, na escuta do doutor? Possível. Autorizado, decolagem da pistola 0 com curva direita no saída Arbor após DCT 100 e 5163 no transponder. Chame para táxi. Comando, táxi, autorizado, decolagem da 10 com curva direita na saída Arbor. Ajuste ao quilômetro 1020, reposto no ponto de espera da OSCAL da Papá, o Papatão Lima Quilo Bravo. Sala 3304, acione identificação, autorizada a chegada a bordo, inicialmente desça para nível de voo 110. 110 na ponta. O meu Mike é com Juliette, autorizado a colagem, estou na 7, 170 graus, 12 mais. Ah, tá, Tango Lima Kilo Bravo, ajuste ao altímetro no 020 com Vitor, ok? 04. Não copiei o Lima Kilo Bravo? 4 no PLD, ajuste ao altímetro no 020, reporte no ponto de espera da papá. Batango Lima Quilo Bravo autorizado, cruzamento da 1735, Quebec, Mike na Lima, mantenha a posição e chame o sol Lima do Ituno decimal 1. Copiei, não copiei. Copiado, pode prosseguir via pista? Autorizado via pista, para Batango Lima Quilo Bravo na Lima, chame o sol Lima do Ituno decimal 1. Papai meu Mike, Eco Juliette, decola 12.4, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 1208, camarada, obrigado, até a volta. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette, bom dia, contato radar, grupo inicialmente para 3.000 pés, na saída bomba. CS, 3.000 pés na bomba, Juli. Controle de Salvador, está em diante, ele para o estado de braço terminal. Solicita agora a mudança de destino para prosseguir para a Serra Novembro, a conseguir o código. Charlie, India Oscar, ciente. Confirma para o ideal para o destino? Virado direito. Charlie, India Oscar, ciente. Quando você me informa se estimar de pouso? Estimado ao número 140. Luno 095, para confins, prepara a saída da El, guarde copy. Da El, guardando, 095. Oi, guarda. Para, para, vou, 095. Azul 2796, pronto, copy. E a Oscar, vai manter o 095 até o destino? Gente, serviço radar encerrado a 39 milhas norte de Salvador. Suba e mantenha nível de voo 095 para informação de voo e alerta, chame o centro restrito. Frequência 12545, alterne 12685. Onde? Controle 120.8, transporte 0260. Série de aula com 2345, urgente. Possibilidade, senhor, de decolar por uma esquerda sobre o litoral mil pés, se não for difícil entrar. Vou coordenar com o controle e o transponder 0260. 0260. Controle, aumenta a Juliette, estamos usando 2.500 para 3.000 pés na sua escuta. Mike, Eco Juliette, confirma para o ideal para o destino. Quase. Seria 305. Mike, Eco Juliette, autorizado direto ao destino. Autorizado a subir para 4.000 pés, o ajuste no 020. Gente, toda vez que vai cancelar e vai subir para o nível 045, se possível. Eu inicialmente subo até o 035, aguardo o 045, Mike Eco Juliette. Gente, 035, aguardando o 045, Juli. Não, deve bater. Alinhar e decolar, chama 0.180 graus, 149. Ajuste o altímetro no 020. Zero. 050304. Grato, senhor, o azul 2796. 1-095. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 095. 360 autorizado para confins. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída arbora, pós-arbora, elefa, pós-elefa, conforme rota. Controle 120, decimal 8. Transponder 5443. Você vai ver que eu estou na frente do Itapora. decolando da 10 curva à direita, arbore leste, 1208, o controle 446, o transporte. Após o leste, poderia confirmar a posição? Ritmo. Uniforme 121 e direto, conforme a rota. Sim, então após o leste, Nítibo, Upper Zulu 21, voo na zona. Ótimo, para o flashback, excelente. Desça para 2.000 pés, o ajuste na 020 autorizado, assinalia sexo e responsabilizado. Desça para 2.000 na 020, reportará estabilizado, assinalia sexo e responsabilizado. Solo azul 279.000 para pushback funcionamento. Autorizado 279.000, pushback funcionamento, sexo. Passando Lima, Quilo Bravo, decolado 1109, chega o controle Salvador, na frequência 120.8. 20... Qual foi o jogo, 120.8. 08, obrigado. Passando Lima, Quilo Bravo, prossiga. Colado acionado 56, 12 a 3 kg. Papatango Lima kg. Acione o transponder 5163, não recebo o mesmo. Suba e mantenha nível de voo 100 na saída Arbor, Lima kg. Vamos manter uma centena na Arbor kg. Papatango Lima Quilo Bravo, agora sim, contato radar, só não recebo o seu modo Charlie, confirme em altitude que cruza. 300 pés, vai efetuar a verificação do modo Charlie. Está dando a possibilidade de voar direto, radial 24.000 Quilo Bravo. Romeu, Mike, Eco, Juliette, autorizado subir para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000. Patango, Lima, Quilo Bravo, autorizado direto ao destino, agora sim. Recebo o modo Charlie, cruzando 1.800 pés. Bravo, certo. Direto ao destino. Cima, nível 050, tá... 3304. Então, 3304, desça para 4.000 pés. O ajuste no 020. No 020, 4.000 pés, 3304. 7.96, com POD de 62, 4 horas e 30, alternando o Fortaleza. 2796, siga via Índia para o ponto de espera, quando o latão 2295, ajuste 1020, com voo. Via Índia até o ponto de espera lá, 1895, azul 2796. Na Limpoza vai ser ONU 155. Com ONU 155 copiado, vai Eco Juliette. Controle, a meta de Juliette estabelecida aqui na 06, na semana acabada. Tente autorizado 065, Mike Eco Juliette. Então, 3304, inicie redução para 200 nós, número 2 na aproximação. 200 nós. 229-3304. Bom dia, Azul 2796, pista 10, autorizado a olhar e decolar, vento 1700-12. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Azul 2796. Salvador, gol 095. 1095, prossiga. Pushback acionado, portão 5. Autorizado, pushback, saneamento de táxi. O Sené 6312, complexo na LS, chame a torre 11895. 2695, 6312, até logo. Então, 3304, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizada, sinalização efetuou e reportabilizado. 2000 pés, 1020, está autorizado e reportará na final do X-Ray. Fechado e travado. Informação, à direita temos um Alfa CA65, mantendo 500 pés, próximo ao farol de Itapuã. 6312, reportará no externo. Hotel Juliette Serra, chame a torre 11895. 11895, grato. Acionetiano vai ser gravado, né? 6380 graus, 129. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, o vento 190 graus, 129. Para a pista 17, inicialmente mantenha o farol de Itapuã, aguarde o circuito para a direita. Airbus da Avianca passou o marcador externo. Afirmativo, está mantendo o farol de Itapuã, aguardando o tráfego para a direita. Azul 2796, decola 226, controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, boa homem. Então, Juliette Serra, intenção no 7, né? Afirmativo. 6312 está baixado e travado, visual com o tráfego para a direita. Pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 129, no chinelo 63, 12. Autorizado, pouso, pista no 0, chinelo 63, 12. Afirmativo, por mais aproximadamente umas 6 milhas, senhor. Até no meu pé, chame para subida, vazou 279 milhas. Reportei, parece. Controle Salvador, bom dia, já tá rompendo. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, bom dia. Aciona identificação, voe na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã, reporte para a descida. Já liberado pelo centro até 150, na proa de Amã, Romeu, Romeu Golf, para. Romeu, Romeu Golf, desça para nível de voo 050. 050 na Amã, Romeu Golf. Então, 3304, Passa Duna, complexo na LS, chame a torre 11895. 1895. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, controle. Mike Eco Juliette, serviço radar encerrado, 37 milhas noroeste de Salvador, mantenha o 025. 5, da presente tem frequência livre. Para informação de voo e alerta, chame o Centro Recife, frequência 12545. Externo para pouso na 10, reporte visual com medo. Afirmativo, está visual no momento contrário. Gente, o Papa Romeo Hotel Juliette seguirá a retaguarda do mesmo, do Airbus da TAM. Afirmativo, seguindo então a retaguarda do Airbus da TAM, Hotel Juliette Céu. China 6312, no solo 21, libera direita, via Fox, chame o controle sólido no 21, decimal 9. 21, decimal 9, China 6312. Corrigindo no 211. 211, China 6312. Só 3304 na escuta da torre. 170, amplo de ponte, grato a você. Na escuta da torre. Zona 095, siga via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1020, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1020, bom, 1095, obrigado, bom dia. Salvador, Papatango, Oscar Lima Hotel. Mantenha-se em condições visuais na proa de Paris, reporte para descida. 3304, tráfego oficial autorizado, pouso sistema 0, 70 graus, 142. Afirmativo, livre pouso, pista 10. Segue até Dubai, uniforme 16, após conforme rota. Controle 120, decimal 8, corresponde a 5446. Efetuado o cruzamento do eixo da 10, Hotel Juliette Serra. Palme, Hotel Juliette Serra. Aguarde autorização para pouso, pista 17. Coberto para cheque 170 graus, 159. Ajuste altímetro 10, 20, reposto fechado, travado. Partiu, baixado e travado, vai gerar base. Guardando autorização, Hotel Juliette Serra. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, autorizado pouso, pistão 7, vento 170 graus, 149. Autorizado pouso, 197, Hotel Juliette Serra. Tem o controle de manter até o toque? Afirmativo. Mantenha e deixa para 4 mil pés, o ajuste no 023. Batendo 210 até toque, descendo para 4 mil. Fechando controle solo, 1-2-1, décima 1. Fox, 1-2-1-1, obrigado. Torre, bom dia, bom, 9-0, pronto, para 9-0, pronto. 1-0-9-5, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Alinha e decolar, 1-0-9. Salvador, bom dia. Tá 3-3-0-4, e zona 6. Juliette, 3-3-0-4, siga via Alfa, Juliette, portão 7. Portão 7, via Alfa, Juliette. Bom dia, prossiga. E 0145, Mike Romeo Alfa, chame a torre 1895 para acionar ajuste 1020. 45. Fala aí, meu velho. Obrigado. Oscar Lima Hotel. Papatango, Oscar Lima Hotel, desça para 2.500 pés, o ajuste no 020. Para 1.500, Oscar Lima Hotel. Bom dia, Salvador, 3859, chegada a bordo, descida ao 60, sentido aqui. Então, 3859, aciona identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a bordo. 50 via bordo, tanto 3859. Bono 095, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2.000, voo Elefa. Voando Elefa, 2.000 pés, 1095. Patango, Lima, Kilo Bravo, quando possível, estimado de pouso. Passa aqui, por favor, senhor. Controle, Lima, Kilo Bravo, está estimando Pouso 1-2-3-8. 1-2-3-8, copiado, Papatango, Lima, Kilo Bravo. Já vem condição avisada para gente, modifica e acende 1-0-5, Kilo Bravo. Papatango, Lima, Kilo Bravo, plano de voo modificado 1-1-3-6, sub e mantém a nível de voo 1-0-5. Kilo Bravo. Pereira. Oi. Papá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Vamos fora do sol. Salvador, bom dia. Da 3179, a informação Juliette para Guarulhos, liga 320. Bom dia, 3179. Prepara a saída dela, só um minuto para copiar. Guarulhos. Israel, pronto para a copa quando eu estiver aí. Obrigado. Fora do solo, Mike Romeo Alfa, o destino é Pátio da Baité. Gente, o papapá Mike Romeo Alfa, já fora do solo? Já fora do solo, se possível pro a direto a papá. Afirma autorizado, direto papá, vento 170 graus, 129, ajuste de altímetro 9020. Gente. Temos 87 a bordo, 890445, alternamos Ribeirão Preto, pronto para o DAX. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, desça para 2.000 pés, O ajuste na 020 autorizado, assinaria efetua e responsabilizado. 2020, a coordenação ocorreu do axé. Hoje não vai ser possível porque tem os tráfegos em descida na terminal, por isso não foi autorizado aqui. Sem problema. Então, para autorizar táxi, aí ele está considerado no zero, quando pronto, torre 18, decimal 95. Até a volta, 4, 2, na nave. Só Mike Romeo Alfa, com tráfego no visual, autorizado prosseguir até a Papá, reporte solo controlado. Alfa. Contact 3179. Informação Juliette, autorizado Guarulhos, nível 3, 20 via rota do plano de voo, pista 90, primeira curva direita, subida da El, Leda, Motiva, 5454, transponda e controle 120.8. 179, autorizado 320 para Guarulhos, decola da 10, da El, Leda, Motiva, da perto do 10. 5454, transponda, controle 208, posto número 10, da 3179. Correto, chame para o próprio chamamento 3179. Chamarei para 3179, obrigado. Bom dia. Sou eu, 4299, pronto, posso ficar no lugar. 4299, autorizado, alinhar o decolado, estou no 0, vento 170 graus, 109. Ali decola no 0, 4299. Desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4.020 ou 3859. Eles estão mantendo 250 nós até próximo de Tuna. Autorizado, estão 3859. 59. Salvador, gol 1095, solicita voar Montigo. Voo no 095, cruza a mesa de voo no 50, coordena com o centro Recife na frequência 126, decimal 0, ao TR 128, decimal 8. Boa tarde, bom dia. Mão. Fala a mão. Fala a mão. Azul 4299, decolado 242, chama controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, Azul 4299. Passa, mil pés, não perceba da El. Azul 4299, contato radar, suba para nível de voo 340, após 2000, voo Leda. 340, 2000, voo Leda, Azul 4299. Seria possível curva direita, mantendo 2000 pés no corredor axé por umas 5 milhas? Autorizado, após, vou direto meio, Azul 4299. Muito obrigado, vamos mostrar aqui a beleza de Salvador dos passageiros. E depois vai voar então Lido, Azul 4299. O Romeu Golfo estabilizado. Romeu Golf, chame a torre 11895. 1895, Romeu Golf. Torre Salvador, bom dia, o Romeu Golf. Papá, Romeu Golf, bom dia pra você. está na final, estabilizado, se possível, modifica uma parte pela direita para 1, certo? Gente, Papa Romeu, Gol, reporte para cancelamento das regras de voo. Após o ponto, prossegue para a mata? Para aerostar, querido. Gente, reporte para cancelamento das regras. A modifica da presente, Romeu, Gol. Gente, plano instrumento cancelado agora no 144, curva esquerda, com base pela direita da 17. Autorizado base curto e pouso, vento 160 graus, 109, ajuste altímetro 10020. Vai chamar de base para a final da 17. Oscar Lima Hotel, desça para 1.510, o ajuste no 020. Para 1.500, com 1.020. Oscar Lima Hotel. América 229, descend 4,000 feet, Venetian 020. And a 4,000, descend 020, American 229. Papatango, Lima, Quilo Bravo, controle. Confirme, Sanisa. Radar, eu recebo 1110. Da presente, tem serviço radar encerrado, a 56 milhas sudoeste, Salvador. Para informação de voo e alerta, chame o Centro Recife. Frequência 125.1. Informação de Juliet, Recife 350 atrasado, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva esquerda, subida Pouca, transição Aru, após Aru DCT 5475, no transponder controle 120 decimal 1, afirmo, desculpe aí, 1208. Decola, pistão no zero, curva esquerda, Pouca, transição Aracaju, depois direto 4-7. Transforme controle 120, decimal 8, informação Juliette, 6312. Correto, 6312, chame pronto, chame questionamento. Erika, 229, descent 2000 feet, Clenate 1020. Cleared ILS final approach, post service and localizer. Okay, down to 2,000 feet, clear the ILS, expert 10, cleared and accept the localizer, command 27. Controle azul 4299, através do farol da barra, pode voar a Mótiva? Azul 4299, inicialmente voe Leda, aguardando Mótiva. Leia então Azul 42 na frota. Obrigado aí pela coordenação. Avistado, autorizado, posto 0, 1 no 0 graus, 1 no 0 mais, altímetro 1 no 0, 2 0. Emiposo na 1 no 0, 3, 2, 5, 9, 1020. 7, 4, 5. Ô, solicitado, uma centena? 1 no 0, 5. Edmundo, como é que é? Salvador... Conquista nível 105, correto, pista no 7, primeiro à direita, inicialmente corredor axé restrito a 1 mil pés, farol da barra ou controle liberando a sanção, aciona 5460 no transponder, controle, opera 208. 5460. 7 por direita, recebi o pés no corredor, o Arce Lima Bela, o Golfo Michael. Corteja novamente, por gentileza, o Golfo Mike Alpha, a transmissão veio cortada. Só para o Oscar Lima Hotel. Batalha o Oscar Lima Hotel, autorizado final do ano 7, dando autorização para pouso, de altímetro no 020. Hotel. 3179. Está gestido o corredor. 5460 transponder, o controle 208. É o Golfo Mike Alpha. Próxima duna, próxima. 2 a bordo, chama a torre em 1895 para acionamento. Bom voo, Golfo Michael. Tá 3179. Tá autorizado o acionamento, chama o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, está 10, tá 3859 no solo, 5060, liberei a próxima direita, via Fox, taxi Fox, deixando o controle solo 1, 2, 1, decimal 1. Fox, solo 2, 1, 2, 9. 1, 2, 1, decimal 1. 3859 copiou a torre. Afirmativo, Fox chama 2, 1, 2, decimal 9. 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Salve, muito bom dia, tá 3859. 3859, bom dia, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04. American 229, call power, 118.95. Star 118.95, American 229. American 229 on the ILS X310. Tango Oscar Lima Hotel, autorizado por questão a 190 graus 129. Hotel. America 229, continue approach expect 180. Continue approach 229. America 229, checklist, runway 10, wind 170 degrees, 10 knots, QNH 1020. See American 229, clear to land, runway 10. Papatango Oscar Lima Hotel, considero solo 53, eu estou na frequência livre. Del Rey, reporte visual com local de pouso. Tem uma detec and pass, direto Del Rey, o papapá, não apagou mais, direto. Para o parque está 3179, o POB 196, alterna com fim com 4 horas e 5 minutos de autonomia. 196? Afirmo, 196. Tan 3179 autorizado até o ponto de espera da pista na zero via Pátio Índia, torre 1895, 1020 no ajuste, bom voo. Pátio Índia 1895, 1020, obrigado, bom final de semana, 3179. Papapá, Alfa Tango Serra, mantenha-se em condições visuais para a terceira de freitas. Quando possível, estimar de pouso o Alfa Tango Serra. Está estimando o pouso ao Zulu 336 do Lux e direto na terminal Ilhéus ao Zulu 217 do Lux. Ilhéus 1217, estimar de pouso 1336, o Alfa Tango Serra. Two two nine on the ground. Sunrise via Fox Ground 1.1. Fox Ground 1.1.9 American Nazi Center. Ground American 229 clearing runway 10. Going for a little gate 11. Ground American 229. Santa 32-3179 no ponto de espera da NET, com a bom dia. Via 3179 autorizada a linha de colapso de 10, vem até 170 graus 10 nós, o ajustou ativo de 0021. Autorizada a linha de colapso de 10, 1021, via 3179. Two-two-nine, contact ground 121 this morning. Taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet 211, I'm going to 29. Lima Palma Mike, ciente, frequência livre. Livre, está regresso. Senai 6311, aciona identificação, desça para 4000 pés, via chegada a Bonfio, ajuste no 020. Autorizado, direto bom, fecha na M319. Decolado aos 59, controle 120, decimal de 0. 120, 8-3-1-79, bom dia. Gol 960, 10-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, o Xané 6311 informa que o ajuste agora é 1021. Controle Salvador, bom dia, TAN 3179, decolado da EL. TAN 3179, contato radar, suba para nível de voo 320, via saída da EL. Gente, eu vou achar suba da EL, Leda, direto? Autorizado, direto Leda, o TAN 3179. Ok, da presente Leda, TAN 3179, obrigado. Torre Salvador, prossiga. Confirme para Torre Salvador. Tango Golf Mike Alpha, prossiga. Tango Golf Mike Alpha, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Alfa confirma POB e pátio. Confirma POB e autonomia. 7, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Reporte pronto para o ingresso. Pistão no 7. Golf Mike Alfa. Mike Alfa autorizado ali e mantém pistão no 7. Adô. 3304. 3304, bom dia, informação Juliette, prossigo. Juliette, afirma para autorização nível 300, Brasília na torre. 300, guarde cópia, subida arbórea, transelefa. Obrigado.